Zaruri Kardec são um, no Cristo de Deus. José de Paiva Neto. Disse Jesus, que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. A 31 de março de 1869, Allan Kardec, em Paris, voltava à pátria espiritual, após cumprir a primeira parte de sua extraordinária missão, que foi trazer ao mundo o Espiritismo, a ciência do cristianismo do Cristo. Porque o Espiritismo não é mais uma religião no cipoal de religiões que confundem a humanidade. A religião, com todas as letras maiúsculas, é o cristianismo do Cristo, a religião de Deus, da qual a terceira revelação é a divina ciência, como expomos neste livro. Uma das maiores contribuições do sábio de Lyon, a iluminação espiritual dos povos deste planeta de retificações kármicas, foi demonstrar, em termos práticos, que, moral, filosófica e cientificamente, a reencarnação é uma lei divina que dá, de forma inapelável, a cada um de acordo com as suas obras. É uma lei de verdade e de justiça do mecanismo cósmico que move o universo. E não uma superstição que veio do Oriente, como alguns querem fazer crer. Fonte. Livro. Jesus, Zaruri, Kardec, Holstein na Quarta Revelação. Paiva Neto.